O banco da chegada número 2 na aproximação. Rio 5973, chama agora Centro Recife na frequência 125.45, alterno 126.85. 125.45, Rio. Zona 755, estabilizou na X-ray, zona 0. 755, completo final, chame torre, na frequência 119.95. 295 na 755. Salvador, bom dia, zona 755, a 1:30 do Interferra. Marcha de trabalho. 755, Surato Golf Estado, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 129. Livre pouso na 10, vou no 755. 08, bom dia, prossiga. Guardião. 4 horas de autonomia. Aqui é meu tempo de voo. A última procedência, Guardião 08. Ativo. Senhor, onde chama pronto para ataque, Guardião 08. Posso chamar aqui 11, Yankee, acione e chame pronto para o táxi. Tarde 108 da torre. Tarde 108, para a correção, para os Estados Unidos 120. Agente, nível 120, prepare a subida Momo após DCT, Guardião 08, chame pronto para o táxi. Vai preparar. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na 17, Guardião 08. Preparado. 1755, Solos 31, 121, decimal 9 agora. 219, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4234. Ponto esperando 10, está pronto. O 4234, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém cabeceira 10, azul 4234. 4234, alinha e decola, pistão 10, vento 180 graus, 12 mais. Guardião 08, confirme o POB. Tá com 0, nada, bom. Gente. 097. 4.007, 1017 ajuste, 498. Quantidade vai para o produto de Sierra 2367? Tá, Victor 367, autorizado. Azul 4981 para estar no procedimento LS, o Victor Pista 28. 28, boa, 37 graus, 490. Desvia esquerda, cruzeiro, 100, boa, 0, 92. Gente, qual é o tempo? Mantém, cabeceira, 10, 0, 4, 2, 3, 4. Guardião 08, condições de alinhar e decola sem parada? Afirmativo. Autorizado, alinhar e decola sem parada, pista no 7, o vento 1, 80 graus, 109. Andar com a paz, garoto. Guardião 08, decolado aos 34, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. Chamado controle 108, Guardião 08, prato. Controlador, Guardião 08, no passo da saída mama. Guardião 08, contato radar no decolagem, submanto nível 120, via saída bomba. Submatora 120, via saída mama, 08. Controle da 4753, pode voar Duna? Só 4753 autorizado, desce para 2000 pés, este último metro 0097 em forma estabilizada. 2000 Duna, portal estabilizado, 4753. Voo na 092, desce, mantenha 3000 pés, ajuste o altímetro na 097, voando Itape, após Itape Duna para final do procedimento, aliás, isso é. Conforme chegada, proa de Itape, descendo para 3000, ajuste 1017, voo na 092. Centro 234, após a decolagem, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após curva à esquerda no perfil da Puca. Guardião 08, voe a posição da bomba. Vai voar a posição da bomba, 08. Azul 4364. Cotejamento correto, está livre a decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 12 nós. Livre decolagem, azul 4364. Passaria do 2223, próximo ponto zero. Passaria do 2223, autorizado a alinhar e manter após a rolagem do Embraer do azul. Ali mantém após a rolagem do azul, 2223. Vou na 092. Qual está o número na aproximação, senhor? Era o número 2? Afirma, número 2. Sente. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 17. Azul 4234, decolado 238, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa. Bruno 092, para interceptar o localizador, curva direita na proa 060, informe estabilizado. 060, direita, autorizado, LS X-Rays, a pista na 0, Bruno 092. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4234, mantendo a proa até 3000, essa foi a instrução. Azul 4234, tá autorizado, curva esquerda na proa da posição Puca, subir ao nível 350, após Puca completar a saída. Tem 2783, visual com ATR e ultrafração. Aqui é que faz ingresso para 17. 4 na escuta do controle. Ali com B, rosto na queda. Passarei do 2223, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Iniciando 2223. Presente, Gustavo, levitar informações. Proa 300, ciente. O guarda 08 na escuta. Estabilizado, ele é 7753. Olímpio 08, aguarde. Tan 4753, completo o final do procedimento, LS X-Ray, chama agora a torre, na frequência 198.95. 295. Está estabilizado, na 092 agora. Bora 092, está agora a 3 milhas para a posição Tuna, completo o LS X-Ray, pista no 0 em redução para aproximação. Chama agora a torre, na frequência 198.95. 295, na 092. 4753. Se mantenha o nível 070. F070, azul 4982. Guardião 08, suba e mantenha restrito nível 060. Vai subir 060, Guardião 08. Já livrou as informações. Teste. Azul 4981, na restrição é devido a traço na posição agora de 11 horas. 15 milhas rumo noroeste, passando 050 em ascensão ao nível 060, tipo 09, Charles 208. Centro do tráfego, restrito 070, azul 4982. Oi, Salvador, pataria do 2223. 2223, contato radar da colagem, submanto nível 180, via saída Arbono. 0 via Arborono 223. Guardião 08, tráfego, posição de 2 horas, 1 ou 2 milhas, rumo sudoeste, passando nível 080 em descida 070, tipo da aeronave Embraer 190. Paciente, o guardião 08. Para o outro, 201. Pequeno desvio à esquerda novamente. Pronto. Paciente, guardião 08, para livros de desvios. Olimpo 08, aciona indicação. Desce e mantenha o 050. Via chegada com médio 1. 1. Ajuste o altímetro no 097. Roda 2783, tem uma condição do parque negado. Ok, a gente mantém o ponto de espera do 2723. Tem posição do 723. Então 4753 no solo aos 42, direita, solo 121, decimal 9. 29, 47. Zero nove dois, o vento 180 graus, 109, autorizado pouso, pistão no zero. Pouso autorizado, 190, ajuste 1017, vou no 092. Correto, 1097. Certo. Com azul 2783, visual com o Boeing da Gol, final do 10. Visual. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, azul 2783. Após passagem, alinhar 2783. Do 4981, está autorizado a descida até 2500 pés, voo Sierra Victor 366. 2500, voo Sierra Victor 366, 4981. Afirmo, ajuste altímetro 0017. 1017, ajuste 4981. Salvador, azul 4234, solicitando. Guardião 08, subi mantendo nível 120. Vai subir 120, 08. Azul 4234, controle, prossiga. Ok, solicita final 370. Confirma o nível final, 330? 370. Afirmo, ciente, aguarde. Papa Romeo, Oscar Mike Yankee, atenta a esteira e turbulência do Boeing da Gol, que pôs o 910. Quando pronto, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 180 graus, 109. Torre Salvador, bom dia, 9970 da Federal, está no ponto de espera da 90. Sim, Federal 9970, mantém o ponto de espera. É. Autorização do centro Recife, voe o Romeu Fox 018. Está autorizado direto o Romeo Fox 018 e a solicitação foi para o 370. Corrido, 370, aguarde. Aguarda, 370 ao azul 4234. Romeu Oscar Mike Yankee, decolado aos 45, prossiga corredor Axé, 1 no meu pés, chame controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Grato, Oscar Mike Yankee. O azul 2783, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Já decolagem, pistão no zero, 2783. 1215. 1215, ciente. Passando Sierra Victor 366, 4981. Azul 4981, complete o final do procedimento. ILS, WISC, pista 28, corrijo, pista 10. Chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 895, azul 491, graças. Torre Salvador, bom dia, azul 4981, passou o triângulo 366. Azul 4981, continue a aproximação, aguarde a informação de pista livre, o ajuste 1017. 17 ajuste, aguarde a pista livre, azul 4981. É Salvador. Reportar na 20ª, Oscar Maquiac. Passarei 2223, voe Elefa. Elefa 2223. 120 decimal 8, tem um bom voo. 120 decimal 8, bom dia. Corre para Papa Romeo até Romeo Golf. Papa Romeo até Romeo Golf na RMAR, bom dia, acione, chame pronto para decolagem. Bom dia, tá acionado e pronto para decolagem, até Romeo Golf. Sou de Salvador, bom dia, o Azul 2783 passando 1300 pés na árvore. Azul 2783, contato radar na decolagem, submantendo o voo 160 via saída árvore 1. Salve, mantenha o 160, 2783. Olimpo 08, confirme mais quantos minutos para iniciar a descida? Isso é porte fora do solo, até arrumar o gol. É porte fora do solo, até arrumar o gol. Do 4981, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 109. Livre pouso, o azul 4981. O azul 4981, informação de tráfego à esquerda, um helicóptero, Robson 44, mantendo o setor norte, não interfere com o seu pouso. Está sempre tráfego, azul 4981. Até o Megol está fora do sol, comprou azul, visual com a aeronave na final, não interfere. Quente, hotel Romeo Golf, decolado aos 48, confirme o setor do sobrevoo. Passando o setor norte do aeródromo, estrada do Coco. Afastado quantas milhas? Não vai afastar mais do que 3 milhas, senhor. Este, então, mantenha o setor norte do aeródromo e reporte quando para o retorno a RMAR. Reportará quando retornando a RMAR até o Manoel. Verão 9970, após o Embraer Azul na curta, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter após o Azul 9970. Papa Romeo Hotel Romeo Golf, evite o sobrevoo da base aérea de Salvador. Não irá sobrevoar a base aérea Hotel Romeo Golf. Outro 981 no solo a 50, libere direita, chame o solo 121 decimal 9. Direita 1219, azul 4981. Verão 9970, para informação, à esquerda do eixo da 10, o helicóptero mantendo o setor norte, não interfere com a sua decolagem. Autorizado a decolagem, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Vai iniciar 9970, tá visual, canal. Charlie Alpha Papa Mike Victor Alpha. Papapá, Mike Victor Alfa, controle Salvador, prossiga. Romeu 44, decolagem de Serra Índia, Eco Índia, o destino é Serra Índia, Eco Índia. Tecon 2 no PLD, alocado 0115 no transponder, está atingindo 500 pés, comprou do seu aeródromo, intenção é sobrevoo em Lauro de Freitas, setor norte do aeródromo. 0.8, tem um bom voo. 308, obrigado, senhor. Ajuste de altímetro no 097 a 500 pés. Mantém o setor e aguarde coordenação junto à Torre Salvador para sobrevoo em Lauro de Freitas. Tá, prosseguindo inicialmente com o Frodo em Rimar, aguardando coordenação, Mike Vitoral. Controle Salvador, bom dia, 99270, cruza 1.900 na mão, menininho. Federal da 970, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível 340, via saída Momo, transição Nemim. Sobe o 340, na Momo Nemim, 9970. Pode dar uma posição mais à frente, Cogbo? Cogbo, Cogbo, o Federal da 970. Obrigado. Mike Victor Alfa para o sobrevoo em Lauro de Freitas, chama a Torre Salvador, agora na frequência 118.95. 118.95 dá presente, agradece Mike Victor Alfa. Olimpo 08, desse mantém a 2.000 pés, ajuste o altímetro no 0.17, autorizado o LS, X-ray pista no 0, informe estabilizado. Tendo para 2.000, informar estabilizado no LS, X-ray da 1.08. No setor norte, sem interferir com o eixo da 10 e 17 e sem sobrevoos na base aérea, Mike Vitoral. Gente, continue a aproximação, para informação, tem um Robson 44 já no setor fazendo sobrevoo, reporte quando visual com tráfego, o Mike Vitoral. Reportará quando visual, Mike Vitoral. Romeu Bravo Oscar, Cione na Aerostation, pronto para o táxi. Chama agora o centro Recife, na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, bora. Oscar Mike Anki, traçando um espaço aéreo Golfo, controle de 40 de tráfego, informá-lo. Tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação nos tráfegos locais. Caso necessite informação e alerta, retorne essa frequência. Aguardamos o pouso do seu na plataforma. E na escuta permanente, até o meu Golfo. Vai manter contato visual e na escuta até o meu Golfo. Já visual, até o meu Golfo, Mike Vitoral. E a gente mantém contato visual com o Hotel Romeo Golf e mantém a escuta permanente, o Mike Vitor Alfa. Escuta permanente, contato visual mantendo devido à separação, Mike Vitor Alfa. Salvador 2783, solicita 180 como nível final. Aguarde, azul 2783, coordenação junto ao centro Recife. Fecha aqui. 783, reautorizado nível final 180 pelo Centro Recife. 180, grato. Olhento 08, estabilizou no localizador. Olhento 08, 3 milhas do marcador externo, completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118.95. Completo o procedimento, chama a torre 1895, grato. 09970, vai cruzando 140. 304, transferência. Pelo Guardião 085, mantém 1-0. Guardião 08, ingressando no espaço aéreo Gol, controle desconhece de tráfego informá-lo, só tem frequência livre 12345. Caso necessite informação, e alerta irá chamar o Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Centro Recife de informação, Centro Recife 12545, 12685, Guardião 08. Autorizado pouso por Olympus 08 na pista 1-0, confirme o vento. 180 graus, 129. Vente, grato. Salvador, se autorizado, mais federal, sobrevoo no eixo da 1-0. Eixo da 1-7, perdão, mais federal. Sem interferência com a final da 1-0, está autorizado. Tem um P3 da Força Aérea para pouso na 1-0. Por gentileza, se afaste com o Pro Norte e mantenha a final da 1-7. O Mike Litoral. Já avisou com o P3. Afastando rumo norte, vai manter o eixo da 1-7. 1-25.45, alterna 1-26.85. 2585, obrigado. Tá. Três horas de táxi até a Papá, reporte para ingresso. Tá com o Zulu Novembro, confirmando o transporte em firme. Zulu Novembro autorizado o ingresso, esquerda via pista, reporte linha de pronto, cabeceiro no 7. Azul 2783, chama agora o Centro Recife na frequência 1260, alterno 128.8. 260, alterna 128.8.2783. Porte na Delta para o cruzamento. Delta, Eco, Alfa, reporta na Delta para o Salvador, bom dia, chaneamento 312, sentido a Juliette, cruza 180, descida 150. Telemetriza no 2, acione unificação via chegada Bombed 1 no desse, mantenha 050. Ajuste o último Bruno 0, 1 7. Sente o 07, desce ao 050 via Bombed 1. Solicita quando possível, Freud, TAP ou Duno, acione 302. Acione 302, mantenha o perfil da chegada. Temos tráfego para a decolagem na saída da árvore, irá conflitar caso o seu voo ITAP. Mantenha a chegada. A gente vai manter, né? 312. Salvador, o Mike Vitor Alfa. Alfa. Bom dia, 08, na de alta, partir da manhã. Obrigado, até o Pátio Militar Olímpicos. Até o Pátio Militar Olímpicos, 08, certo. Zulu, November. Autorizada a decolagem em pista 07, vento 190 graus, no 0 norte. O táxi está autorizado até a Papá, responde para ingresso. Deixa chefe para o táxi. November decolado 04. Mantenha a proa até 1000 pés e chame o controle em 120 decimal 80. Mantenha a proa até 1000 pés e vai chamar 108. Bom dia, por November decolado, não se escuta. Cruzeiro November, contato radar na decolagem, submontando em voo na 00 via saída Arbono. Voo na 00 via Arbono. Aproximação e cruzamento? Afirmo, está autorizado. Me escuta permanente até o meu Golf. Autorizado, escuta permanente, Golf. Faz reporte para ingresso, o meu gravou, ligou. Eco Zulu Novembro, suba restrito nível 3, suba restrito 3 mil pés, Eco Zulu Novembro, ajuste altímetro 1017. Restrito a 3.000, ajustado 1.07 Novembro. Eco Mike Tango, copie as informações de táxi, autorizado até a papá, reporte para ingresso. O Hotel Romeo Golf visual com o Mike Petropa também sobrevoou, só que na fazenda de proximidade de shopping. Afirmo, visual com o mesmo. Sete, mantém a separação visual com o mesmo o Hotel Romeo Golf. Tá, mantém igual. Cruzeiro Novembro, voo e Vitória da Conquista. Boa no Conquista, abraço, Novembro. Sete, o meu Bravo, acho que mantém a cabeceira no sete. Colagem autorizada, pistão 17, vento 1,80 graus, 1,0 graus. Telemetria 312, tráfego 2 horas. 19 milhas rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés restrito ao tipo da aeronave Papa Alfa 31. Ciente, tem o tráfego no Tiquedo, Xenemia 312. Acusou no novembro, a restrição é devido ao tráfego na posição agora de 11 horas, 17 milhas rumo nordeste, passando 070 em descida 050, tipo da aeronave Airbus 320. Novembro, ciente. 308, bom dia. Controle Salvador, Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, contato radar na decolagem, submantém nível 200 via saída Arbor 1. Submantém 200 Arbor 1, Romeo Bravo Oscar. Telemetria 312, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro 1.07. Desce a 4 mil, 1.07, está livre da restrição em TAP? Afirmo, cancelada a restrição de nível na posição em TAP. Cancelada a restrição de nível posição em TAP, desce direto 4 mil, 1.07, 6312. Valeu, Bravo Oscar. Na escuta. Confirma a altitude que passa? 4.500. Bem, te informo que o seu modo Charlie por hora transmite altitude de 200 pés e em alguns momentos informa o real nível que o senhor cruza. No caso agora você está passando 4.700, agora vem indicando 200 pés. Então faça um cheque assim que puder. Estamos passando no equipamento 2 para obter uma resposta do senhor. Um membro nosso. Patrone Romeo Bravo Oscar. Romeo Bravo Oscar, passa, mantém o nível 070. Tá cruzando 070, isso. Tá firme, subiu, mantém 200. Porém, ainda permanece o problema. Sente, Romeo Bravo Oscar. Chané 6302. O tráfego agora passando posição agora de 3 horas. Tráfego superado, desça e mantenha 2 mil pés do Chané 6302. Informe estabilizado, salve procedimento LS, X-Ray, pista 1-0. Gente, tráfego superado, desce 2 mil pés, informe estabilizado e LS, X-Ray, pista 1-0, Chané 6302. Eco Zulu, novembro, sube e mantenha o nível 1-0-0. Tango decolados no quarto, controle 208, boa viagem. 208. Só Romeo Fox, Mike Tango. Tá bom, Romeo Fox, Trot, Mike Tango, contato radar da colagem, sub manter nível 280, via saída Momo. Sai da Momo, concessão pelo 280, Mike Tango. Só na escuta? Na escuta. Por gentileza, se afastar da final da 10, se afastastar para o setor norte. A aeronave agora passando duna para pouso na 10. Passando para o norte, mais central. Até o meu Golfo, na escuta? Na escuta. Afastar com o Pro Norte devido ao tráfego na final da 10, passando duna agora. Ok, está passando até o meu Golfo. Salvador 180 graus, 9 nós pro cheque. Quer botar lá na final, tá uma boa. Bom voo aí. Diretamente ao centro Recife, direto do Serra 9 de uniforme, nas frequências 126.0, alternando 128.8. Senta, 2.0288, Romeu pra Bosca. O Chanel é 312, contrato LS, que foi o Cristal Azor, agora estou com 18.95. Chané 6.2 estabilizou o final ILS X-Ray no 210. Afirmo, complote final, chama agora a torre, 118.95. 118.95, Chané 6.2. Oi, Salvador, bom dia, Oceana 6312, final LS X-Ray, pista 10. Oceana 6312, o ajuste do autorizado, pista 10, vento 170 graus, 9 nós. Forma o tráfego à sua esquerda, um helicóptero, 500 pés, não interfere com sua aproximação. Confirma o ajuste no 0 no 7, Oceana? Afirmo, 1017. Ciente, livre pouso, pista 10, ciente do tráfego, não interfere, Oceana 6312. Tá com o meu Golfo já na final da Guimarães. Top solo controlado, vento 170 graus no 09. Porta na sola controlado, Gol. Feliz Salvador, 3304, passa 290, parou na 60, informação quilo. 3304, ação de educação, via chegada bom, Feliz Mantenha 4 mil pés, ajuste o ultimato 1017. 4.017, 3304. Está autorizado a prosseguir com o Proa Sul, aproximar pelo setor norte, Mike Litoral. Era só apenas um tráfego na parafuso. Você está agora cruzando a sinal da 17, está cruzando a pista, não sei. Visual com o tráfego na curta, Mike Litoral retornando. Solos 18, um bom dia. Até lá, meu Golfo. É 3-1-2, solo, 1-1-9, direita, 1-2-1-9, solo. Direita, 1-2-1-9, a chinela é 3-1-2. Salvador, 1796, ponto de espera pronto. Sério, manter azul. A linha aí mantém, azul, 1796. Ao alinhar, decolagem autorizada, pista no zero, vento 180 graus, 11 nós. Quem tem a livre decolagem, azul, 1796. 796, decolado 23, controle 1208, boa viagem. Controle 208, azul 276. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2796, decolado na Conte. Azul 2796, contato radar na decolagem, submantendo voo 170 via saída Conte. Sobe 170 via Conte, azul 2796. Papá Romeu Foxtrot Mike Tango, chame agora o centro Recife na frequência 15.45, alterno 26.85. Foxtrot Mike Tango. 3.85, Papá Romeu Fox Mike Tango. Chame agora o centro Recife, 15.45, alterno 26.85. Papá Romeu Oscar Mike Anki, mantenha-se em regra de voo visual, está agora a 32 milhas, Salvador. Antena Rato 0, Ultrasponha 0145. Afirmo, mantenha-se em regra de voo visual voando fora de Itapuã, informa no poder descida a 10 milhas, o Oscar Mike Anki. Tango. Zulu Novembro, serviço radar encerrado, ingressando espaço aeroglosso, controle desconhece, trafo informá-lo. Sua frequência livre 1, 2, 3.